coração. Este é o ritmo da minha canção. Este é o ritmo do meu coração. Vem cá, pega na minha mão. Em Portugal é assim, pois então. Vem cá, não tenhas medo, faz de mim teu brinquedo. Vamos brindar e alegrar. É ritmo de magia, da noite até ser dia. Vem ter comigo, faz o que eu te digo. Vem cá. Vem cá e sente o ritmo da minha canção. Vem cá. Canal 2 da Antena Web. Não és homem de palavra, não cumpriste o prometido. Não és homem, não és nada, o que fizeste comigo. Não és homem de palavra, eu sonhei a vida inteira estar contigo. Sabes bem que deixei tudo para me entregar a ti. E agora teu silêncio é a prova que já não me queres aqui. Quero ver se és verdadeiro nas promessas que fizeste. Se te entregas por inteiro como tu me prometeste. Se não tens amor por mim, porque é que me iludiste tanto assim? Não és homem de palavra, cumpriste o prometido. Não és homem nem és nada, o que fizeste comigo. Não és homem de palavra, eu sonhei a vida inteira estar contigo. E não és homem de palavra, tu nem sabes como eu estou. Não és homem, não és nada, nem por ti tu tens amor. Não és homem de palavra, vais-te embora e nem vês a minha dor. Homem, para ficares comigo agora, quero ouvir na tua boca que me amas, que me adoras. Como fui tão inocente que acreditei em ti a toda hora. Quero ver se és verdadeiro nas promessas que fizeste. Se te entregas por inteiro como tu me prometeste. Se não tens amor por mim, porque é que me iludiste tanto assim? Não és homem de palavra.

aves têm da sua pequena aldeia e o rosto de sua mãe. Traz noite e dia na ideia, baixinho sua alma reza para esquecer desventuras. Vai desfiando tristeza num rosário de amargura. Longe dos seus, vai vivendo a recordar. Tem fé em Deus que um dia há de voltar. Há no seu crer um só desejo afinal: poder morrer em Portugal. Ai que calor, e a mulher em casa fazendo amor. vai ganhando. Canal 2. Preciso de ti, coração, para me ajudares a resolver esta difícil situação que me havia de acontecer. O amor chegou a dobrar e por ambos me apaixonei. Com qual dos dois devo ficar? Tens que dizer-me que eu não sei. Diz-me, coração, qual é a paixão que devo escolher? Se por um eu vivo louca e sem o outro não sei viver. Diz-me, coração, qual a solução para não sofrer depois? Só espero que tu me digas que não faz mal ficar com os dois. Só espero que tu me digas que não faz mal ficar com os dois. Não tenho os olhos que sonhei, outra é tudo o que eu sempre quis. A uma conclusão cheguei, só com os dois eu sou feliz. Por isso estou-te a perguntar: o que é que eu faço, por favor? Se devo ou não continuar neste triângulo de amor? Diz-me, coração, qual é a paixão que devo escolher? Deixa escapar.